estou muito feliz. Por isso tenho que vir agradecer. Vim há 11 anos, arrependida estou em ter parado, mas a partir daqui, se Nossa Senhora me ajudar, vou fazer isso anualmente. Mas está magoada, não está? Mas isto passa, isso é secundário. A fé que a gente traz, a alegria, o querer estar presente, nem eu já fico feliz de pisar o santuário. E como é que é estarem pelo caminho e encontrarem lugares como este? Muito bom, vos super bom, é maravilhoso, é. Dá-nos mais força, mais ânimo e conseguimos, com este apoio todo, é maravilhoso.